terminado. Certo. Pronto, Roger. Posso, prossiga. Luna 094, autorizado Fortaleza, via Pêssego 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfeito saída Momo, transição Froti, aciona 5573, controle 120, decimal, então. Copiou 370 de motorizado, conforme a rota, Pêssego 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo, Froti. 5573 é o código, controle 208. Luna 094, confirme a transição. Frote. Luna 094, no 10, reporte para o pushback, seu nome. Positivo. 07, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. 1018, sobre 864. Salvador, bom dia novamente, é o Azul 2770, Coral na sua escuta. 2770, contato com radar decolagem, sua vista da Coral para nível 180. Via Coral 180-2770, com a dupla possível Coral, obrigado. Já pode voar dona agora, agora 864. E a pista pode pista livre. Tá pista livre, tá livre. Pode dar seu solo 07. Autorizado e aberto com seu pista 0, reporte estabilizado. 055, pode estar estabilizado, 864. Salvador, voo 1162, bom dia. Voo 1162, acione identificação, deixa a via chegar na mar para nível 050, ajuste 908. 1082, tem controle do dia até o 050, 1162. Nação Lima, autorizado Galeão, VP 9857, após Monsu, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El. Leda, após Irumi, aciona 5577, controle 1208. Estou autorizado a ver a situação, depois na sequência 118, decimal 5. 208, está trazendo no avião. Está trazendo no avião, quanto já vai correto? No... Confirma o portão? 5. O 5, reporta agora para o 309. Torre Salvador, gol no 864, estabilizado. Gol no 864, ajuste altímetro 9097, condição de aproximação, tráfego ainda 9 estado. 7.017, agora autorização. O 1864, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão a zero, vento no 60 graus, 13 nós, ajuste altímetro 9097. Teve pouso, gol no 864. Tá pronto, posicionamento no 10. Pelo 0094 no 10 autorizado, pushback acionamento. Reporte, fax. Fax, vai reportar, obrigado. Voa 11-62, está voando na proa 060 por 10 minutos, está na formação. Voa 11-62 autorizado, reporte no término do desvio. Vamos lá. Azul 4082, essa é a notificação dessa via chegada à vara para nível 050, ajuste no 097. Via chegada à vara, azul 4082 para 1017. Papá Romeu, Papá Eco, né? Tudo, controle saída. Táxi, sou o 0094, 126 a bordo. Tem 3 horas e 15, alteração isso. 1-0-9-4, autorizado táxi via Pátio 1, indo até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-7, bom voo. E Pátio 1 até o ponto de espera, 295 lá, combi 67, obrigado. 1-1-6-2, voo e tuna, autorizado via Delta X, 1-0, reposte capturado. Livre LF, vamos lá, voo H2. Eu 4207, informação Lima. Guarulhos, pronto, cópia. Negativo, só. Passar 57 milhas de Salvador, mantendo 075. Azul 4207, autorizado Guarulhos, meu pedido no. Quais são? 1-0? Após Taubaté, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motima, aciona 5-0-0-4, controle 1-2-0 desse momento. Doutor, tráfego à sua frente, posição 12 horas, da companhia azul, que é o número 2 de aproximação. Senta aqui, no solicitado high-speed na defesa. Obrigado. O meu tango Golf, Salvador, voltando. Vai escuta, pode chegar? Ok, não tem o retorno do seu equipamento de resposta, estacionado em posição normal, código 0241. Afirmativo, 0241, aumentador. Sim, radial 218, 57 milhas, Salvador. Agora 54 milhas. Altitude que mantém? 075. 75, prossiga nos corredores slide, Salvador, reporte para a descida, da Rosa Tango. Vai cortar para a descida, aumenta o Janel 6200, informação Lima. Janel 6200, essa identificação dessa via chegará a Mário para nível 070, ajuste na 017. 17, via Mário 070, 70, Janel 6200. Eu sou externo, voo 62. Voo 1962, Janel na frequência 198, 295. 189, 5162. Tango Romeu Tango Golf, reporte 40 milhas de Salvador. Vai cortar 40 milhas, afastar Salvador, vai Tango Golf. Altímetro 9097, tráfego já avistado. 17, aguardando. Tá, cliente, reporte no através de Paripe. 1162, vento 1970 graus 109, autorizado pouso, pistona 0, ajuste altímetro 1097. 17, livre pouso na 10, voo 62. Estabelecido. Centro vento Golf, solicita um desvio de 20 graus à esquerda por 10 milhas, de informação. Eu tenho um Golf, desvio de desvio, repassando o terra. Vai repassar, retornando, vento Golf. Zona frequência 120, decimal 80. 2080, bom dia, bom trabalho, Guano 094. Motor Salvador, bom dia, Guano 094, decolou na Momo. Guano 094, contato na decolagem, estuda via 3 a 10 para o nível 370. Via Momo 370, subindo Guano 094. Falta só para a Oscar, confirma as intenções de pouso em Salvador. Bom dia, informação Lima, confirma o pátio e pista que decola. Fala, frequência 121, decimal 1. Eita, Fox, 21, obrigado, bom dia, bem. Fala, Azul 40882, desce para 2 mil pés, autorizado e aberto X-Way, pista 9-0, reposta estabilizada. 2 mil pés, X-Way, X-Way, bom dia, voo 1962, de papel. Voo 1962, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 1-0, parte 1. Alfa Juliette, portão 1-0, parte 1. Tira o meu tambor. Bom, meu tambor Golf, está autorizado na prova do farol da barra. Inicie descida agora para 1 no mil pés. Vai prosseguir pelo corredor Golf, 1 no mil pés. O meu tambor Golf. Corredor Golf, voo número 7, controle do farol da barra, o Meta Golf, certo? Fox Papai, Oscar, Salvador. Autorizado Petrolina, conforme rota, nível 085, decolada 17, primeira curva à direita. Segue corredor Axé, restrito 1.000 pés, até liberação do controle. Aciona 5016, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Também confirmar no 250 ou não me responde? Poderia confirmar com o controle se haver a possibilidade de a gente após a palavra dessa curva esquerda? E se não for a esquerda, se o 50 a gente Gente, solicita o corredor forte ou solicita a decolada 35? Informa o vento aí, vai. Momento 160 graus, 12 nós. Eu vou pela visão 7 e corredor forte. Gente, o Whisky Charlie Papá, apenas confirmando, decola da 17, curva à esquerda, corredor forte, 1.000 pés inicialmente até a liberação do controle. Protege por gentileza, o Papa Romeu Luiz e Thiago Papá. Via chegada a ponto para 4.000 pés, ajuste 97. Isso já é da ponta do caminho. Chanel 6200, disse para 4.000 pés, ajuste 97. 4.017, Chanel 6200. Salvador, gol no 094, cruzando 160, possibilidade de apurar frote. Gol no 094, Chanel 75, na sequência 125, decimal 45, apenas 126, decimal 85. Ok, 2545-2085, bom dia, bom 094. Papa Romeu, Fox Serra Vitor, 61 no Milhas, Nordeste de Salvador, serviço aéreo terminado, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 3. O Chichane Papá, planejamento correto, para acionamento de táxi, se chama torre 118, decimal 95, meu irmão. Bono 556, bom dia Lima, confere, autorizado Galeão, Vetor Novembro 857, após Monsul, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume, persona 5033, controle 120, decimal 8. Ajuste altímetro na 097. Vai chamar o ataque, senhor. Comigo, protegimento correto no 9, reporte para o pushback acionamento. Tá 255, desce para 2.000 pés, autorizado o IABS 78, 10, reporte para 30. 2.0, reportará na 10. Papa Romeu, Papa Romeu, através do parque metropolitano. Eu faço com a voz, está achando a torre na frequência 118 desse número 5. Número 2, 118, ao volume, para você. Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95 para o nosso caminho. Grato, bom dia. Azul 4082, confirma 70. Positivo. Azul 4082, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 10095, obrigado. No aproximado, no externo, aproximadamente. Passará para 10 comparado com a porta. 9200, deixa para 3.000 pés de ajuste, 9097. 3.017, escaneia 6200. Baixada é base. Prato Valley está autorizado, pouso de cano zero, vento 1970 graus, 10 nós, hoje de altímetro 0097. Gretarizoso, azul 402. Papá Romeu Fox, Trote, Papá Oscar, após o posto, passagem para Copate. Parte do GRAE, da Polícia Militar da Bahia, cara. Mantém espera no farol de Sapão, aguardando a autorização para aproximar para o parte do GRAE. Mantém espera no farol de Sapão, para aproximar o Papá Oscar. Azul 4082, informa o traço da sua direita, um Eco Charlie 20 a 500 pés. Positivo. Jambo, Caju. Astana 5040, controle 120, decimal 8. 5, controle, Salvador. Azul 55, estabilizou 10. Brasil 55, autorizado de IABF Exuja, na torre da frequência 118, decimal 5. Decimal 5, obrigado. A janela 200, desça para 2.000 pés, autorizado IADF, que sua pista 90, reposta estabilizada. 2.000, autorizado IADF, portaria estabilizada, janela 200. Que foi da 10? Janela 355, hoje na aproximação, número 2, a pouso pista 90, hoje já tive a turma 07. 17 agora. Passagem 2, no solo ao 36, velha primeira 3, metade 3, controle do solo na frequência 1, 2, 1, décima 1. Primeira direita, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 5, autorizado, pouso, pista 0, vento 1970 graus, 1, 0, 9, altímetro 1, 0, 1, 7. Pela informação de trás, helicóptero à sua direita, um Eco Charlie 2, 0, 500 pés. Passar no visual, 6355, autorizado por na 10. 4-0, 8-2. táxi até 3191-166 a bordo, Campinas, 3:40. Confirme pro B? 166. Então, 3191, autorizado táxi, via parte 1 no índio até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 0178. E a ponte espera, 5, 17, 3:09. Estimei que acionamento, azul 4207, posição 3. Azul 4207, aguarde estimado 2 minutos. Aguarda 2:04:08, ingresso Juliette, porção 1. Juliette, vai para a posição 1, azul 4207. Geocímetro 1097. Tem um Fox Trot Papa Oscar visual com Airbus da Avianca na final da pistola 0? Afirmo. Tem condições de seguir retaguarda do mesmo sem interferir com o tráfego? Afirmo. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, retaguarda do Airbus da Avianca, agora é autorização para prosseguir para o pátio do Greia. Papa Oscar, sim. Chanel 6200, para informação de trânsito, à sua direita, um helicóptero, um Eco Charlie 20, a 506, centro do seu tráfego. O vento 170 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão 0. Desde pouso Meu Fox Trot Papa Oscar, traço da avistada, autorizado prosseguir direto para o pátio do Grael, vento 180 graus, 10:09, reporte em solo controlado. Ajuste de altímetro 1097. Reportando através de Paris, mantendo o número 10 no meu tambor. Aproveitar o voo eficiente, reporte através de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Vai, reportar o Papá, prossiga. Ajuste altímetro 1097, reporte no ponto de espera da Papá. Papá. 300, solo 37, libera a primeira direita via taxi Foxtrot, chame controle solo na frequência 21.1. Salvador, muito bom dia, da 3191, ponto de espera pronto. É 3191, autorizado. Alinhar e manter pistão 0. Reporte pronto. Alinhar e manter 0, tá pressionando na meu. Alô, meu pé? Tá batendo o Roberto Tango Golfo, autorizado direto à rotatória, não até foi reclamado por tanto. Direto à rotatória, meu Tango, obrigado. Altímetro 1097. Livre de decolagem 1-0, tá 3191. 0, livrou. Chama 200, autorizado táxi de Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportaria em São Juliette, Chama 6200. Juliette, Chama 6255. 6255, motente da Juliette, assim como o Brian inicial táxi, ingressa portão 4. Visual com o mesmo, após, ingressa portão 4 na DC. Tá. O meu Whisky Charlie Papá autorizado ingresso pistão 7, a porta alinhada e pronto. Cabo Romeu Tango. Colocamos Romeu Tango, que aguarde para a transferência. Sim, Tango. Tati Azul 4207, 4 horas e 40 autonomia, 95 a bordo, está na Ribeirão Preto. Confirma ali? 095 de TAP 4207. 4207, autorizando o táxi via Índia até o ponto de espera. O ponto de espera, turno 118 desse 95, adicional 0971. Autorizado via Índia, ponto de espera, turno 118 desse 95, 4207. 491, atualizado pela TRF. Boa tarde, obrigado. Rádio Pistão 97, reporte quando pronto para o cruzamento do campo. O meu whisky Charlie Papá copiou o torre. Azul 4207. Azul 4207, radar em área e mantém a pistola zero. Ali mantém a zero, o Azul 4207. Tá, tá, tá, tá, tá. Papá Romeu, o uísque Itália, papá autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência, considere decolagem ao decolado aos 4-4. Papatango Romeu Tango, se autorizado o final do 97, aguardando autorização para pouso. Lê final do 97, Romeu Tango, aguardando. Romeu Tango, após o pouso, procede para a Cortátil. Sangar da Bata. Sim. Romeu, Whisky, Charlie, Papá, ainda restrita a 1 no meu pé, a liberação do controle. Papá, Romeu, Whisky, Charlie, Papá, autorizado, corredor forte, aguardando coordenação com controle para prosseguir para a Rádio Aerial. Papá Romeu, isso Charlie Papá, controle agora no 208. Procede aqui com 946, chame a torre na frequência 118-95. 118-95. Cadê o seu pastor 2000? Cadê o nosso aqui? Pastor 2000. 0, desce para 2.000 pés, reforma o tráfego número 1 para 12 a 8 milhas, mantendo 110 de grau. Sim. Sim. Afirmo, Apesolo no zero, pai, DCT1 pai, Apesolo 44, pagode. Tá bom, obrigado. Azul 4207, decolar 245, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, tá bom. Romeu, tá um golf, decolar 246, autorizado backtrack ao estacionar frequência livre. 95, decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, restrito inicialmente, 1.000 pés. Aciona 5043, controle 120, decimal 8, 118, decimal 95. 340. Tael 340, 4007. Controle Salvador, é o azul 2700, tem informação Lima, na dor de Mari. Lima, tu 118, decimal 95. Agora, 3h30 e alterna com 1-556, autorizado táxi via parte 1, 15 até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, adicional 017, novo. Parte 15, ponto de espera, 3h30, 3h30, 3h30, 3h30, 3h30, 3h30, 3h30, 3h30, 2-2-5-4-0. Dá pra gente, foi direto e tapa. Super 780, na escuta o controle Salvador? Na escuta o 2780. 2780, sobre decoração agora, curva esquerda, foi direto à posição e tapa. Inicie descida para o nível 050. Esquerda na pro de tapa, iniciando descida para 050, do 2780. Qual é o indicado que vai utilizar na descida azul do 780? A gente pode chegar até 249, o 2780. Então utilize 240 nós, o 2780. Tirão ativou do ITAP, com 240 indicados do 2780. Salve o 2470, na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Confirme a primária, você tira? 125, decimal 45, tá 3191. 125, 45, tá 3191. Controle, Golo 962. Golo 962, essa é a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060. Reduza para 2509, ajuste 997. Via Mari, reduza 2509, confirmando tudo. 028. Golo 962, via Mari, confirmando tudo. 1962, desce para nível 060. 060, dono 962. Salvação 4207. Nós, hoje de altímetro 1097. Autorizado, pouso, pastor, 10 horas. 5-5-6, mantém o ponto espera da 1-0. Mantém. 4-2-0-7, agora encaminha também, Pedro. 7. Chamada de pouso. O meu whisky 7 papá, confirme chamada de pouso. Agora não é 3 horas. Whisky 7 papá, confirme chamada de pouso. Agora não é 3 horas. 7 papá, não copie. Guilherme Bravo Delta para o táxi Xame 2, 1895. Controlador. Controlador, sabe o estudiado, papá? Afirmativo. Poderia informar o seu estimado de pouso em Petrolina? 1600. Ok, agora copiado, 1600. Autorizado, no solo 52, autorizado táxi Alfa na Delta, mantém a posição, aguarda autorização para o cruzamento da 1-0-2-8, na minha escuta. Alfa, Delta, 1-5-5-6, autorizado decolar, 1-0-0-6-0 graus, 1-0-9, loja de altímetro 1-0 no 7. Obrigado, Eduardo Zé, Salvador. Vai descer para 4207, chame 7 na frequência 1-3-3-5, até na 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1-0-7. Hotel estacional, frequência livre. Obrigado, senhor. Hotel, 1-5-5-6, decolado 5-3, chame o controle Salvador na frequência 1-2-0-8-0. 1-2-0-8-0-5-5-6, Maria. Seguindo o táxi como número 2. Romeu Hotel, Romeu Golf, prossiga. Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, não possui problema no sistema, confio no horário do plano. Andrés 895, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, registro 0017, meu voo. Romeu Hotel, Romeu Golf, me ajuda? Três, coisa 1538. Se eu quiser, Pino. Mantém 190? Azul 2780, reduz para 170, né? Reduzir para 170, azul 2780. 2780. Bravo Delta, Vale Chante, copa número 2. Juliette Bravo Delta, autorizado Paulo Afonso, conforme rota, nível 095, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, restrito inicialmente 1010, até a liberação do controle. Aciona 5037, controle 120, decimal 8, 118, decimal 95. 720, afirmo, informo que irá cruzar o curso da quadrada. Afirmativo. Permanece descido para 5000. Alô, 2780, desça no nível 8. Essa vez para 3.000 pés, ajuste 1097. 3.000 pés, 1097, 1270. O 1962, diz para 2.000 pés, ajuste 1097. 2.000 pés, 1097, 1962. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 119. Alinha e decola, 3, 2, 4. Controle, uma volta do vídeo para a ponta dessa presença, ela fica proceada. Azul 2780, curva direita, proa 130. Prepara do topo do localizador. Curva direita proa 130, autorizado IADF, foi pistão 0. Está autorizado curva direita, na proa 130. Está autorizado interceptar o ILS, para 10, 2770. Controle gol no 962, tem livre de ILS. Proa 1962, será que interceptado do localizador, curva direita proa 080. Autorizado em ABS XUE, reposta estabilidade. 3800, chamar estabilizado, né? Chega o 99. Decimal 95. 790, estamos com 192 a bordo, 3 horas e 30, alterando Maceió. Comando 790, autorizando táxi via parte 1 Índia até o fundo de espera. No fundo de espera, torre 118 do sinal 95, ajuste 90, 17 no voo. Ok, parte 1 Índia, ponte espera, 295 Laguna, 790, obrigado. Para ter mudado de regra, eu quero que isso aproveite algo. Alatango Romeu Golf Vitor, ISR modificado a 1502, vejo para 1510, direto rotatória, reporte visual com local de pouso. Ok, direto rotatória, rotatória visual com campo, Romeu Golf Vitor. Uno 556, chame 186 na frequência 133, décima 25, alterna 125, décima 1. 3325, 125, 1, 556, boa tarde. 1902 é gritável. Gol 1962, autorizado de IADS, chame a na frequência 118, décima 9. Corre, 2125, obrigado. 1902. 3895, decolada ao 03, chame Cotele Salvador, 120, décima 8. 308, 3895. O Salvador é o gol no 962 e ele é 63. Gol 1962, ajuste 1097, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda sua solicitação, gol 962. Salvador, 3895. 3895, contato da decolagem, suba via, saiu da área, para nível 340. Suba via, 0340. Está com referência da possível lenda ou máxima? 395 da presente, voo direto da EL. Da EL, 3895. Estabilizadora, localizadora. Estabilizando, localizadora, 2780. Zero, gol 962. Vamos ver o Golf. Salvador. Vamos para a decolagem. Boa tarde, vamos ver o Golf. Decolagem por conta e risco. Vento no aeródromo, 180 graus, 119. Fale para o sol. Ponte para a porta, gol 1790. Gol 1790, mantém a posição aeronave na curta final, pista 10. Mantém a posição 1790. Mesmo assim, pequenas via esquerda. O meu Golf está fora do solo, autoriza a proa Whisky para sobrevoo BR-324. Hotel Romeo Golf, mantenha posição, aguarde do fãs. Para manter a posição, Hotel Romeo Golf. 232, convite, informação, cima dessa 1-0. Hotel Romeo Golf, autorizado para o Whisky, reporta a aeronave na final da pista 1-0. A visual com a mesma, não interfere com esta 1-0, Hotel Romeo Golf. Estabilizou a luz 2780. A luz 2780, chame a torre na frequência 1918, 295. Torre 10895, azul 2780. Salvador 32, não tem alguma possibilidade de voar para o estado. Salvador é o azul 2780, estabilizou no ILS, XV190, agora 3 milhas para o estado. Azul 2780, ajuste.